Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, André, na mesa de som, o nosso grande colaborador. Hoje é o segundo dia de outubro e estamos a um dia das eleições. Amanhã é mesmo o grande dia, pessoal. Vamos ver nossos documentos, se estão em ordem e se nossa colinha de números de candidato está em ordem também, para levarmos no local de votação. Gente, é muito importante que vocês votem consciente, sabendo o que estão fazendo, pois o nosso futuro depende de todos nós. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari, sou biofísico e psicólogo. E agora vamos ouvir a voz suave, doce e romântica da doutora Mônica, dando dicas preciosas para a nossa vida e saúde. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica, sou dentista, pratico uma odontologia natural voltada para a desintoxicação do paciente e sou esposa do Dr. Miguel. Hoje eu vou continuar com aquelas orientações a respeito da verdadeira saúde que eu falei no programa anterior. E perguntei para você, ouvinte, você ultimamente tem comido ou se alimentado realmente? Será que você conhece realmente o sabor das verduras, dos legumes, das frutas? Os alimentos cultivados sem adubos químicos, estercos, sem agrotóxicos, absorvem os nutrientes da própria terra e são muito mais saborosos. Por isso, hoje eu vou iniciar as orientações sobre a confecção, o manejo de uma horta orgânica. E vamos começar devagar, para você não se atrapalhar, ouvinte, com um plantio em floreiras. Depois eu vou ensinar como é que você vai fazer o plantio, caso você tenha essa possibilidade, mora em casa ou tenha um terreno disponível para fazer uma horta no chão, uma horta de verdade. Mas hoje vamos falar sobre um plantando em floreiras. Então, depende de cada um de nós começar a mudar algumas das ações do cotidiano, do dia a dia, para conservar os recursos naturais e gerar um mundo melhor, um ambiente melhor na sua casa. Uma delas é a criação de uma horta caseira em floreiras, para aproveitar os espaços dentro de casa ou no apartamento. Essa prática possibilita a produção de alimentos mais saudáveis, a conexão e o respeito pela natureza. Possibilita a que todos nós alcancemos a verdadeira saúde. A geração do sentimento de gratidão pela terra e pelos agricultores e maior conhecimento dos alimentos. Essa forma de plantio é bem simples e produz alimentos com a mesma qualidade de um canteiro externo, de uma horta no chão. Então, o que você precisa comprar para começar esse plantio bem simples numa floreira? Ou ter, procura na sua casa, às vezes você tem tudo isso. Um vaso pequeno para plantas, de aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Terra, que você pode comprar no supermercado, em loja de flores. Humus de minhoca ou composto orgânico, no mesmo local, pode ser adquirido. Serragem. Sementes da erva, do tempero que você mais gostar, pode ser orégano, pode ser salsinha. Pazinha para jardinagem, uma colher e pedrinhas. E aí você vai pegar o seu vasinho, vai colocar pedrinhas, 5 centímetros de altura de pedrinhas no fundo do vaso. O vaso tem que ter um furinho ou vários furinhos embaixo. Depois vai colocar 5 centímetros de terra, em seguida 5 centímetros de composto orgânico e cobrir com terra até o final. Vai dar mais ou menos 15 centímetros de terra. Em virtude do espaço de plantio ser um pouco menor, recomenda-se que seja observada uma boa distância de colocação das mudas ou das sementes para que elas não fiquem sufocadas na floreira. Os cuidados com a horta em floreira são os mesmos de um canteiro externo. Ela tem que receber luz pelo menos 8 horas por dia. O solo tem que estar protegido por uma fina cobertura de capim picado ou serragem. E a umidade deve ser mantida. No começo, é muito importante que você regue todos os dias. E vamos tentar. Escolha a sua erva que você mais gosta, o seu tempero, ou o seu chazinho, a sua erva aromática, hortelã, erva cidreira. E vamos começar. Agora, ouvinte, eu queria falar um pouquinho sobre o sal. Parece uma coisa sem importância, muito simples, mas ouça essa pequena orientação e você talvez vá entender que você sabe muito pouco sobre o sal. Porque existe muita confusão quanto aos benefícios e aos prejuízos causados pelo uso do sal marinho puro e do sal refinado. O que é sal refinado? É aquele sal que você compra no supermercado, aquele sal comum, sal de cozinha. E o que é sal marinho? Poucas pessoas conhecem sal marinho puro. Na realidade, o primeiro, o sal marinho puro, é um sal natural, que contém elementos importantes para a nutrição. Enquanto que o segundo, o sal refinado, aquele que tem em todos os supermercados, ele leva aditivos que o tornam prejudicial. O sal marinho, aquele que não foi refinado, ele contém cerca de 4 elementos que são eliminados ou extraídos para a comercialização durante o processo industrial de produção do sal refinado. Então, o que quer dizer isso? O sal que vem do mar, ele sofre a extração de 4 elementos, pelo menos, que são comercializados. Eles são enxofre, bromo, magnésio, cálcio e outros elementos. Esses elementos são extraídos porque eles representam uma excelente fonte de lucros. Durante essa lavagem do sal marinho para a fabricação do sal refinado, são perdidos também as algas microscópicas que fixam o iodo natural, que é reposto depois artificialmente sob a forma de iodeto de potássio, uma droga medicamentosa, um medicamento que vem sendo usado como expectorante em xaropes. Imagina só isso que eles adicionam no nosso sal. Essa reposição é uma das exigências das autoridades do controle sanitário para prevenir a doença chamada bócio. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, aquela doença que o pescoço fica alargado, fica grande. Ocorre, entretanto, que esse iodeto que é adicionado não é de origem natural. E é geralmente adicionado numa quantidade 20% maior do que a quantidade que ele aparece naturalmente no sal natural. Então, esse excesso de iodo predispõe o organismo a doenças da tireoide, diferentes do bócio, como nódulos, tumores, câncer e etc. O sal marinho não lavado contém iodo de fácil assimilação em quantidades ideais. Ainda são adicionados ao sal refinado destrose, que age como estabilizante e alvejante, como carbonato de cálcio, óxido de cálcio, que é cal de parede, ferrocianato e prucinato amarelo de sódio, fosfato tricálcio de alumínio, silicato aluminato de sódio. E no processo de lavagem são eliminados plâncton, krill, bem como esqueletos de outros animais minúsculos que nos fornecem zinco, cobre, molibdênio e cálcio natural. Uma das perdas irreparáveis do sal, quando é refinado, está o importante íon magnésio, presente no sal marinho, sob a forma de cloreto, bromato, sulfato, de origem natural. Então, a diferença é gigantesca do sal marinho para o sal refinado. Procure, próximo da sua casa, lojas que vendam produtos naturais. Procurem farmácias homeopáticas que vendam esse sal marinho. Troque, vai fazer muita diferença na sua saúde. E agora, se você quiser maiores informações sobre esse assunto, ligue para nós no telefone 3081-0829. 3081-0829. 0829-0829-0829. Agora, o Dr. Miguel vai falar sobre uma nova visão de mundo e do nosso organismo. É verdade. Nossa, fantástico esse assunto do sal, hein? Muito importante. Realmente existe um mundo todo novo para nós. O que podemos chamar de paraíso terrestre, que é a abertura do nosso programa. Onde não teríamos mais doenças. Já pensou nisso? Não teríamos mais maledicências. Não teríamos mais assaltos, não teríamos mais preocupações, não teríamos mais que ficar alertas com os nossos governantes, pois eles eram cônscios de que eles são realmente os nossos empregados. Porque, afinal, nós é que deixamos eles entrarem no poder e nós pagamos, o povo paga os salários através dos impostos. Então, eles são funcionários nossos. Esse desejo todo está na mente de cada indivíduo da nossa terra. Assim como o desejo de progredir, desejo de amar, desejo de ter maiores conhecimentos. Tudo que eu falei até agora está dentro de cada um de nós, inerente no nosso organismo através do sistema endócrino. Você quer dizer, então, que os nossos hormônios provocam todos esses desejos que você falou agora? Mônica, é verdade. Um dos livros mais antigos que conhecemos, a Cabala, já diz que nosso hormônio nada mais é do que um pacote de desejos que correm pelo nosso organismo. Já o físico quântico Dr. Amit Goswami diz que a realização de nossos desejos e pensamentos são probabilidades ou possibilidades descendentes. Que é bonito para burro falar isso quanticamente. Trocando em miúdos, o que essa filosofia quer dizer? Trocando em miúdos quer dizer que temos que tratar muito bem o nosso sistema hormonal ou endócrino, pois ele é a base dos nossos desejos e realizações. Não se deve maltratar o sistema endócrino com cutucões, como é aquele exame de bárbaro, que eu chamo de um barbarê chamado punção. Não se deve colocar hormônios sintéticos como preventivo, como é o caso dos anticoncepcionais, quando a menina simplesmente tem uma cólica menstrual. Não se deve ter reposições hormonais quando se tem calores de menopausa e, principalmente, não se deve mudar, reformar, destruir ou desfazer o que Deus criou. Esta é uma arrogância humana que nos está custando muito caro, você não acha? Mas então, o que nós devemos fazer quando temos um problema na tireoide devido ao sal, ou um problema na menopausa, como os calores, ou um problema de obesidade? Devemos procurar os recursos disponíveis para que possamos fazer o melhor diagnóstico sem ser invasivo, ou seja, sem causar lesão ou dor no organismo, e depois procurar uma alternativa natural de tratamento para voltar ao estado anterior. Conforme a biofísica fala, que é o que eu pratico, tudo sem exceção que foi adquirido durante a vida pode ter cura e voltar ao estado anterior. Só o que de nascimento que não se tem cura. Isso é muito interessante. Acredito que você tenha muita informação a esse respeito para passar aos ouvintes. Afinal, faz 18 anos que você trata de mais de 4 mil pacientes com todo tipo de doenças, portanto, você deve ter uma longa experiência. Para os ouvintes que ligaram o rádio agora, vou repetir o nosso telefone para tirar dúvidas sobre este ou qualquer outro assunto. Nosso telefone é 3081-0829. Agora, o Dr. Miguel vai nos contar um pouco mais sobre as suas experiências com o tratamento da tireoide. É verdade. Eu tive 4 mil pacientes durante toda essa minha trajetória e eu tive pacientes muito interessantes, com casos interessantes. Eu tive um paciente que chegou ao meu consultório por um motivo diferente do que é a tireoide, mas após o exame de bioressonância, que é o exame que eu faço, né, biofísica, descobrimos que a tireoide estava disfuncional, porém preservada. Neste momento, a paciente chegou para mim e falou: olha, fazia 10 anos que estava tomando remédio alopático devido à famosa doença de Hashimoto, aquele do japonesinho. Na sequência do exame, descobri que existia um órgão terápico que fazia o corpo dela reagir e equilibrava a tireoide. Iniciamos então o tratamento com esse organoterápico, que vem da ideia, vem da Alemanha. E começamos depois de um mês a reduzir o medicamento alopático. Hoje, depois de 5 meses, ela já não toma mais nenhum medicamento, nem o alopático, nem o organoterápico. E se sente muito bem. Também recentemente, acredito que foi essa semana que passou, eu recebi uma visita de uma paciente do Nordeste que estava em viagem para São Paulo e ouviu falar de mim. E ela disse que a sua maior preocupação era a tireoide. O médico endócrino dela lá no Nordeste fazia punções periódicas, mas até aquele momento ele não tinha constatado nada de anormal. E aquele era um procedimento normal dos endócrinos daquela cidade. Eu falei para ela, para com esses exames. Pois esta era a coisa mais estúpida que alguém poderia fazer. É a mesma coisa que ficar batendo uma agulha na sua mão, porque a sua mão pode sangrar. Depois, de algum tempo, é lógico que ela vai sangrar, né? Por fadiga da pele. Então, eu acho a mesma coisa. Tanto fazer punção, com certeza a tireoide iria apresentar algum problema algum dia. Então, fale agora sobre alguns dos problemas hormonais femininos. O que já foi tratado no seu consultório? Olha, cada indivíduo é único. Portanto, não posso generalizar que todos os pacientes que têm um sintoma são iguais. Mas vou contar algumas curiosidades que achei na prática de consultório como biofísico. Eu tive uma paciente de uns 40 e poucos anos que sofria de TPM. Pela medicina tradicional, isto é um problema de hormônio feminino aliado aos problemas psicológicos. Pois o que achamos foi uma grande intoxicação no ovário por mercúrio proveniente das amálgamas que estavam nos dentes. E daí ela pegou, foi ao dentista e fizeram 4 restaurações dentárias, trocando as amálgamas por resina. E ela não teve mais TPM. Outra paciente também muito interessante tinha cólica menstrual, que parece um problema natural, muito comum. E a solução da medicina foi de dar pílulas anticoncepcionais. Quando fizemos os exames de biorressonância, descobrimos muito oxalato nos rins, que é aquele problema que você está falando, o sal aí também. O tratamento foi muito simples. 2 meses de limpeza dos rins e a paciente parou com as cólicas e os anticoncepcionais também. Não precisou tomar mais. Eu tive outra paciente que entrou na menopausa, com calores e mudanças de humor. Quando ela chegou ao consultório, estava tomando 2 remédios alopáticos para a menopausa, um para os nervos, um para a insônia, um para a tireoide e um remédio para o estômago, que era para arrumar toda essa bagunça de remédio. Também puder, com tanto remédio, só podia tomar outro remédio para o estômago mesmo. Então fizemos o exame e constatamos que o problema era no fígado e na vesícula. Fizemos uma limpeza com fitoterápicos na vesícula e no fígado e um equilíbrio com homeopático durante 6 meses. Depois ela estava super bem, deixando os remédios. Pararam os calores, pararam tudo. Nossa, isso realmente é fantástico. E sobre a diabetes, tem alguma forma de tratamento diferente da convencional? Ah, para diabetes eu tenho sim. Tenho algumas coisas interessantes que acontecem. Eu tenho encontrado muitas vezes parasitas alojados no pâncreas. Álcool de madeira, que são álcool metílico, e vírus chamado HA. Eu vou dar um exemplo de um paciente que nós tivemos no consultório, que foi muito interessante. A medida dele era de 288 de diabetes de manhã. Quando ele acordava na medida do sangue, dava 288 de glicose. Tomava insulina para regularizar isso constantemente. A sua perna e o pé já estavam mostrando sinais de pé diabético. Já estava estourando as veias, está começando a ficar aquele preto, tendendo a gangrena. E estava doendo muito, tinha muitas dores. Depois do exame de bioressonância, descobriu que havia uma parasita que costuma se alojar no coração. É uma parasita que normalmente se encontra no coração. Mas, nesse caso, que de vez dá problemas cardíacos por causa dessa parasita, estava alojada no pâncreas. Encontramos também o famoso vírus HA e adenovírus no mesmo pâncreas. E para completar, havia sinais de álcool de madeira, que podemos encontrar nos adoçantes artificiais. Esse álcool tem nos adoçantes artificiais. Nas lavagens de vasilhames, por exemplo, em garrafas de água e refrigerante, antes de ser envasado, eles também lavam com esse álcool. Então fica resíduos presos nesses vasilhames. Então você ingere esse álcool também numa quantidade que depende de quanto líquido envasado você bebe, né? Tudo isso estava criando a diabetes altíssima de 288, que nós acabamos de falar. A nossa terapêutica foi retirar toda a possibilidade de contato com o álcool. Então, não podia tomar mais nada que tivesse envasilhado. Fizemos uma desparasitação com fitoterápico, fizemos uma nova dieta usando o orto molecular e após um ano de tratamento, o paciente voltou ao normal, com os índices variando entre 90 e 100. Nossa, fantástico também. Essa glicemia dele de 288, muito alta. Normalmente, na medicina convencional, seria insulina direta. Insulina e medicamentos para diabetes. E o que só faria com que ele ficasse cada vez mais intoxicado e levasse o problema pela vida toda. Sem contar com os adoçantes, né? Porque o adoçante também tem álcool. A gente se alimentava com álcool. Sim. Né? Num dos próximos programas, eu vou conversar também com vocês, ouvintes, sobre ler os rótulos de tudo que você compra e ver todos os aditivos químicos que você vai estar ingerindo. Mas, nesses instantes finais, por favor, fale-nos sobre os possíveis motivos da obesidade, do sobrepeso. Ah, o sobrepeso tem diversos motivos também, que é uma parte endócrina, né? Tem diversos motivos. E o motivo que é mais raro, o mais raro motivo que eu achei, foi de não fechar a boca. Todo mundo pensa, estou obeso, vou fechar a boca. É a única coisa que eles pensam. Olha lá de cara, vou fechar a boca. Não é o motivo principal você ficar obeso por fechar a boca. Os principais motivos que eu já encontrei foram disciplina na sua mudança alimentar, de como você se alimenta, as horas que você alimenta e o que você se alimenta. A disfunção da tireoide e do pâncreas, através de problemas de parasitas, hormônios e tudo mais. Nas mulheres, já encontrei até disfunção no ovário, que fazia aumentar o peso. A disfunção no fígado e a disfunção no cérebro, que muitas vezes cria problemas psicológicos e que vai criar toxinas e que vai criar um maior volume de água. E metal pesado, principalmente ouro. Então, pessoas que têm coroa de ouro na boca, usam toneladas de ouro como correntinha, anéis, brincos e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Esses daí tendem a receber ouro injetado através da pele e da boca mesmo. Esses são os principais motivos de sobrepeso que eu tenho encontrado. Acredito que estamos chegando ao final, né, André? Então, falta um pouquinho só. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu gostaria de desejar uma boa votação para vocês amanhã. Se você não tiver um candidato, eu gostaria de recomendar um candidato que eu conheço pessoalmente para deputado estadual. Então, tome nota aí. Ela é do Partido Verde e o nome dela é Apolônia Patrícia. É, Partido Verde. Você é do Partido Verde também, André? Ótimo. É, número 43688. Apolônia Patrícia, Partido Verde, número 43688. E se vocês não tiverem, votem nela, por favor. Obrigado e um bom fim de semana. E se vocês quiserem maiores informações, liguem para 3081-0829. Um bom fim de semana e até sábado que vem. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra.